119-8109. Radar 5, obrigado. Livre na Taxiway Quebec, reporte para ingresso na pista. Confirmo, controle. É, mudança de destino para a Vila Nova, ao invés de Galeão, a Vila Santo Dumont agora. Morro de São Paulo. Santo Dumont. É que o Zulu Novembro confirma, é transporte de enfermo? Novembro, ciente. Estado, vento, no momento 190 graus, 12 nós, QNH 1014. É, 3198. Antônio, 983, tá pronto, não pode ser. 14207 no solo aos 46, livre direito, chame solo 12119. Livre direito, chama solo 219, azul 4207. Gol no 983, mantenha ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 983. Clube mantenha 085. Apresente autoridade, atenção 085, é com 207, bom dia, taxi lento via Alfa, mantenha a posição em sua taxi de Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, aguarda antes seu direito para ingresso com a 207. Paulo Salvador, está passando o carro de agente para o parque 3, acionado próximo para o parque. Estamos com 4 a bordo, com o ônibus de autonomia, alternando campinas. Que o Delta mantém a posição abaixo fora do colégio. Tem Hotel Yankee copiado. Inicialmente o táxi até a entrada do pátio principal. Vai aguardar para prosseguir devido ao congestionamento no ponto de espera da 190, ok? Ok, visual 983. Pouso 93, após a passagem do tráfego, pousa a linha e mantém na pista 10, senhor. Após a linha, mantém o 10983. Obrigado, Alfa. A estação da frequência livre, bom descanso. Obrigado, Delta. Agora de pouso 09 da TAM, agora na final, pistando 0. Para a sua decolagem, vento agora em Salvador de 1 no 0 graus, com 3 nós, ajuste no 0 no 4. Poderá prosseguir então via parte 3, taxiway Kilo, porém vai manter ainda como número 5 para decolagem, ok? O senhor Hotel Yankee? Sim, então prosseguir parte 3, Kilo, aguardando, Yankee. Sim, inicialmente está taxiway Kilo, após a passagem da aeronave da Azul, taxiando na Alfa, prossegue até o ponto de espera da Delta, e na Delta chama a torre em 112.95. Então, Kilo, após a passagem da aeronave da Azul, prossegue Delta, aguardando o ponto de espera, chamando torre 1895, Serra Hotel Yankee. Mantenha ponto de espera. 3198 no solo de 49, livre à direita, chame o solo no 21209. 3198, 4207, táxi via Juliette, portão 01, tentando a movimentação do pátio. Juliette 01, azul 4207. Olá, bom dia, TAM 3198, perdão. TAM 3198, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 319. Hexagonal 260. Uno 260, completo sinal de procedimento ILS X-Way, chame torre, 118 decimal 9. 295, no 260. Um pouco. Obrigado. Off, compass 3, leave it to turn off, set. Down. Altimeter, estou precisando 750. I have pressed to engage objective of service complete. Gente, por gentileza, atente a... Atente a frequência da torre. Clima que resolou ali, não tem pista no zero, utilizando manobras. Juliette Serra Tango, ciente, mantém os corredores visuais de Salvador em condições visuais, ajuste 1014, 1500 pés. Reporte Paris. Ao 5-1, chama agora o controle de Salvador, frequência 1998, bom voo. 1-1-9-8, graças, bom dia, 1-9-8-3. Confirme, chamou Serra, Hotel Yankee. Marcinho, eu tô pra Delta aguardando, cara. Obrigado, senhor, o número 4 agora pra decolagem, mantém a posição. Sete, vamos manter a posição, Yankee. Lima, Kilo Zulu, autorizado a decolar, pista no 0, ventão, centena com 12 nós, ajuste no 0 no 4. Lima, Kilo Zulu, se possível, após decolagem, agilizando curva à direita para o corredor Chester. 1260. 1260, tráfego ainda não avistado, ajuste no 014. Continua a aproximação, agora a exposição de pouso. Guardando 1260, tá no externo. Mantém escuro. Papapá, Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais e no mil pés, autorizar direto Manate. Direto Manate, no mil pés, Delta. Gol 9983, contato radar, saída da Eule da Bridge, sub mantenha 360. Da LD da Blitz para o 360, 1983. Luz 1, decolado 52, agilize curva direita e chame controle 1-9-8. Controle 1-9-8, Lima, que usou. 1-260, livre pouso na pista na 0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso, 1-260. 397, após o pouso do Boeing 737 na final, autorizado a ANA e manter cabeceira 1-0. Após o pouso da ANA na final, foi autorizado a ANA e manter 1-0, gol no 397. Batango Lima, Kilo Zulu, mantém-se em condições visuais, corredor Axel, no meu pé. A mantém-se em condições visuais, 1-1000 pés, corredor Axel, Lima, Kilo Zulu. Tango Lima, Kilo Zulu, tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, Serra 76, mantendo 1-1000 pés. Paciente do tráfego, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, confirme para o ideal para o destino. É radial 316, Salvador, para o 316, 318, senhora. No 260 no solo 54, livre direito, chame solo no 21 decimal 9. 219, vou no 260. Lima 397, autorizado a decolar, pista 90, vento 1, 90 graus, 14 nós. Gente, vai inicial 397. É Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 1260. 14. Juliette Ratão, confirma estimado de pouso. Sim, Tigra. Lima 397, decolar 256, chame controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Controle gol 1397. 1397, contato radar, submantenha 360, saída da El Lida Bridge. Da El, São Paulo 3620, gol 1397. Aquilo Zulu autorizado direto destino, submantenha 105. Autorizado direto destino, vai subir e manter nível 105, Lima Aquilo Zulu. Trip 5595, serviço radar terminado, 58 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, chame Deus na frequência 120, decimal 1. Na escuta? Afirmo. Gentileza, um táxi lento após aquilo. Vai passando agora um comboio bombeiro, mesmo vai prosseguir até o pátio 3, ok? Via Juliette, se atenta ao mesmo. Sente voo no 260, pátio lento, até aqui. Voo no 260, após o comboio, prossegue via Juliette, portão 08. Sente a visual 08, Juliette, voo no 260. Alterna, 133, decimal 25. 125, 1 alterna, 3325, 1983. São 119, decimal 8. 1998, 6140, grafo. Aliado, pronto, 190, terra toalhante. Terra hotel Yankee, autorizado de colapso, 190, vento 1, 190 graus, 13 mais. Inteiro, na 10, Yankee. 0. Oceané 6140, prossiga. Decolado na Puca, Puca Jambo, com destino a Maceió, cruzando agora o 3000 pés. Oceané 6140, senhor no código transponder 5446. Diego Delta. 20 milhas, tudo oeste do Velho de Salvador, frequência livre para coordenação. Sané 6140, contato radar, saída Puca, submantenha 250. 250, 6140, autoriza pro de Aracaju pro 6140. Aguarde coordenação. Patango Serra até o Yankee, autorizado, posição decolado aos 59, chame controle 119, decimal 8. 19, 8, graças ao Yankee. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Serra, Hotel Yankee. Papatango, Serra, Hotel Yankee, contato radar, saída Coral, submontanha 100. Após 2000, autorizar direto Coral. Após 2000, direto Coral, 100, até. Lima, Kilo Zulu, confirme estimado de pouso. Estimando pouso em Terra 9, bem detalhe, 1425. Entre, graças. Salvador, Chané 6140. Prossiga, Chané 6140. Foi solicitado a proa de Aracaju, foi coordenado 6140. Chané 6140, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, grato, 6140. Bono 397, chama centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1.3325 com Recife, Bono 397, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouco. Bono 738, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 004, autorizado final do procedimento ILF, FWA, após habilitar. Vai ser após ITAP, para 2.014, contém. Eco Zulu November na escuta. Eco Zulu November, controle. Uno 738, esquerda, proa, trilha, terra, devido a formações na proa. Vamos 738, sim, está após desvio, Voiduna. Voiduna, boa no 738. Oceania 6140, estamos no centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, 2.5, 4.5, 1.4.0, grato. Um voo. Obrigado. Eco Zulu November, na escuta. Zulu November, na escuta. Eco Zulu November, transmissões a cega, serviço radar terminado, 61 milhas, sudoeste do VOS Salvador, chame Ilhéus na frequência 120.1. Utilizando LS, boa no 738. Uno 738, complete final do procedimento e LS é sua e chame torre, 118.95. 18.95, boa, Uno 738. Mandar azul 4207, chamou o backup. Uno 738, traço mal avistado. Continue a aproximação, o filme vai estar travado. Baixo, travado, gol no 738. Gol no 738, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. Foi o gol no 738. Obrigado, João Pessoa, nível 190, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta a Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.19.8 e aciona 5.5.15 no transponto. Paulo, Salvador, azul 4207. 4207, formação Juliette, Rio de Janeiro, nível 340, pronto copo. Temos a Juliette, pronto copo. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, decola da 110 com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Brasil 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5510 no transponder. Autorizado, aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível de voo 340. Decolada pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da EL, Leda, após bridge. Intercepta pelo Zulu 1-0, após rota do plano de voo. Controle em 1198, aciona 5510. Azul 4207, posição 1. Azul 4207, correto, posição 1, no chama Santos, meio que finalmente. Samará, azul. Tango Juliette, Serra Tango, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Salvador, gol no 732. Gol no 732, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, gol no 732. Papatango Bravo, Kilo Whisky, sente. Mantenha-se em condições visuais, o no 1500 pés, ajuste no 014, reporte Paris. Recife, no 260. Alô, Salvador, no 260. Zero, formação Juliette, Recife, nível 390, pronto, copo? Pronto. Autorizado Recife, nível 390, via Periwisque 58. Decola da 110 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Controle em 1, 9.8 e aciona 5504 no transponder. Autorizado 390... Recife, 358, 90, esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, posso conforme, 798, controle 5504, transponder, gol 1260. Gol 1260, correto, portão 8, chama pronto, espécie no mesmo. Oi, cara. Fala, Salvador, TAN 3191. TAN 3191, informação Juliette, Galeão 380, copia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle é em 1, 19.8 e aciona 5520 no transponder. Certo, 3191, autorizado Galeão, nível 380, decola da pista 10, na saída da EL, transição Leda. Após Leda, voa direto Bridge, intercepta a aerovia Pêsulo 10, conforme o plano. Controle 1198 e transponder 5520, TAN 3191. TAN 3191 no correto, portão 62 e chama pronto para o SPEC, seu nome. Certo, TAN 3191. Salvador, TAN 3191 voltando, senhor. Chamando o sol. Afirmativo, senhor. É o TAM 3191, solicita a possibilidade. Modificação junto ao centro 340. Só está de coordenação. Obrigado. Oi, querido, fala. Não havia, não escuta? Autorizado, nível 340, conforme solicitado. Obrigado. Quando passa já duas, seus pais, para o outro. Quando estiver a oito, Lima, Silos do Luxo, no centro Recife, na frequência 126.5, alterna 125.45. Recife, 125.45. Agora atingiu 3895, informação Juliette, Galeão, corrigindo, Guarulhos 340, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5516 no transponder. Guarulhos 340, Bael, Leda, Bridge, Upper Zulu 16. Fica 10, curva direita sua. 198 controle, 5516 no transponder. 3895 da Tom. 3895, correto, portão 3, chama para o pushback na mesa. Obrigado, 3895. Salvador, Azul 4207, pushback acionamento na ONU. Azul 4207, livre acionar, reporta, tá? Livre, reportará, 4207. passando Traverso Paripe na proa da rotatória. Bravo, que Luiz tem a posta rotatória visual com o campo. Porta rotatória visual com o campo, bravo, que Luiz. Tá, Hotel Yankee, na escuta? Papatango Serra, Hotel Yankee, serviço radar terminado, 56 milhas, sudoeste do VOR, Salvador. Mantenha o nível de voo no 00, chame Léo, na frequência 120.1. N-655, via chegada Mar e terça para nível de voo 080, ajuste no 014. Via Mar e Proitenta, 14-625. Bravo que Luiz, que chame Torre, 1-8-95. 1895, bravo que Luiz. Salvador, está passando bravo que Luiz, que está na proa da rotatória do Volco Campo. Papatango Bravo, que Luiz, que continue a aproximação, é a participação da RIMAR. O altímetro no momento 10114, vento 090 graus, 13 nós. Vai reportar passando a vertical do RIMAR, 1014, Bravo, que Luiz, que reporta na final. Esquerda 055, a parte habilidade da proa, 62. Salvador, Azul 4207, 86 a bordo, até na Campinas, autonomia de 0340, para o táxi. Azul 4207, vai subir em Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-18-95, ajuste 1014, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a Torre no 1895, ajuste 1-0 no 4, Azul 4207. Papapá, Alfa, Tango, Tango, acione código transponder 0124. Torre, Salvador, Azul 4207, ponto 7 do 90. Papapá, 4207, Center, está autorizado a alinhar e decolar 10, uma centena, uma dúzia, nós, azul 4207. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4207. Eu peço após um pandel desse. Apa, Alfa, Tango, Tango, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.4. Alguém rimar engrossando o sinal no 7. Vicente, tem livre pouso na pista no 7, uma centena com no 0, nós, bravo que o whisky. Livre pouso no 7, bravo que o whisky. O Sané 6255, desça para nível de voo 050. 50. Um 260 livre, puxa, sei lá, chame táxi. Amanhã táxi, mano, 260. Azul 4082, via chegada a mar e desça para nível de voo 070, ajuste no 0.4, reduza para 2509. 350, descendo para... desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ELS X-Way, reposta habilitada. 2014, reposta habilitada na X-Way 62. 207 da Azul, decolou os 28, chame controle na frequência 1119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, 4207. Nada. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4207. Decola na perfil da Dael. Azul 4207, contato radar, saída da Dael, Lido Bridge, sub, mantenha 340. 340, poderia voar da Dael da presente? Autorizado, Dael, Azul 4207. Dael da presente, 4207. Ativo, solo aos 29, acuse pista livre, bravo aqui no whisky. Alfa Tango Tango, se tiver condições pode voar na proa de Duna. Proa de Duna, obrigado. Mike Eco Delta, no ponto ideal de GT. Mike Eco Delta livre, GT para 500 pés, ajuste no 0.4. Lugar 1.4, desafio para 500 pés. Salvador, Bono 260, está com 184 a bordo, 12.10 autonomia, Fernando Natal para o táxi. 12.10 Natal é 184 a bordo, é isso? Isso. Chegou no 260, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1895, voltímetro 104. Gente, bate o Índia Alfa 1895, 1260. Salvador, 5367, pronto por apoio, estacionamento. Autorizado, chame táxi, trip 5367. Azul 4082, para final do procedimento, curva esquerda pro 055, reposta estabilizada. Gente, poderia voador então estar presente? Foi na prova de turno. Agora 407. Para, por favor, pra mim. Eu tenho aqui já autorizado 340. Aceito ou aguardo o 320? Aceito 340. Ok, então gol no 777, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 340. Decola da 10 com curva direita. Vai no perfil da subida da El até Leda, após Leda voa direto, seguro. O controle em 19.8, corrigindo, 19.8. Transponder 5523. Ok, 340. Decolo no zero, curva direita, é o Leda, após direto. Controle 19.8, transponder 523. Voo 1.7.7. Chame para puxa, acionando. Vai chamar. Começa no circuito, chame torre 118, decimal 95. Macaco Delta, prossiga até o farol de Itapuã, onde fará espera, aguardando para cruzamento da final da 1-0. Reporte farol de Itapuã, Macaco Delta. A papapá Alfa Tango Tango, para sequenciamento, curva esquerda pro 065, limitado pelo QDMIC 080 do NDB de Simbra. Esquerda 065, limite ao QDMIC 080 do NDB de Simbra. Alfa Tango Tango. Salvador, gol 1260. 260, Torre Salvador. Aproximando ponto 010, pronto. Tem condições de alinhar e decolar sem parada? Negativo. Negativo? Afirmo, negativo. Então tem aguarde no ponto de espera. O 260. Guardando, com 260. Procedimento ILS X-Ray, chame Torre 118-95. Pode descer para 2.402? Voo 4082, desça para nível de voo 050. 050, voo 4082, a 03. Isso, no portão 3, assim que o ATR da Trip passar a sua retaguarda, inicie no portão 3, 3895. Pode ser ele. Sinal de 4 milhas baixado e travado, bom dia. É 255, tem tráfego à vista, livre pouso 90 graus, com a 1 nos horários, pista no zero, 6255. Autorizado o posto, está 10255. Firm level, flight level. 360 requested final. Red, you copy? Yes, sir. Okay, clear to Miami. Flight level 360 via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 until Bravo Acolima, after that according flight plan route. Runway 10 left turn, Momo departure and flock transition. Salvador departure control 19.8 and a squawk 5526. American 238. Okay, American 238, Miami, flight level 360, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, flight plan route. Runway 10, left turn, Momo, Watts Train Station, 119.85526. Just read the back, just say again the SID. Say again, I'm sorry, I didn't understand. Say it again, Momo departure and flock transition. Correct, Momo departure, flock transition. Roger, coming for startup and pushback. Roger. Lima 0, Lima tem cabeceira na 0. Lima tem na 0, bola 260. Está botando, né, está pro, autorização de transmissão de RS, aposta estabilizado. Está pronto, autorizado de RS, aposta estabilizado, vai descer para 2000? Mantenha, 3000 pés. 3000 pés, o Alfa está voltando com ajuste? 1 no 0 no 4. 14. Salvador, Oceané 6200. Oceané 6200, via chegada mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1014. Ajuste 1014, descendo para o 050, Oceané 6200, se possível, você fica para onde está. Oceané 6200, autorizado ITAP. Direto ITAP, 620. Reporte para. Reporte antes da Juliette, 6255. Antes da Juliette. Tráfego que o precede, 3, posição 3 horas 7 milhas. Embraer 190, mantendo 2,3 de ground speed, passa 4.500 para 2.000 pés. É, tirou logo o tráfego. Pés, condições visuais, propõe modificação, voar na ponta rotatória, o Paripe, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, sim, plano de voo modificado 1338, voe na proa da rotatória, desça para o 1500 pés, ajuste no 0,4. Rotatória descendo para 1500 com 1014, Alfa Tango Tango. Eco Delta, livre pouso, pista no 7, uma centena com 219, informa solo controlado, Mike Eco Delta. É, o salido de pouso aí baixado, checado, reportará quando pousado. Ótimo. Uno 260, decolou os 39, chama agora o controle, Uno 19, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Felipe 5367, livre decolagem da Uno 0, uma centena com Uno 09, 5367. Livre decolagem, 5367 da Uno 0. Fuca submantenha 390. Ativo, saída Fuca 390, voo. 95, altímetro 1014. 14, 255, 4235. Antes da Juliette, 6255. 6255, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. 082, complete nosso procedimento ILS X-Ray, chame torre. 118.95. 118.95. Salvador, boa. É o azul 4082, VLS. 4082, bom dia. Continue na aproximação 1-0, uma centena com uma dúzia. Informarei pista livre 4082. Aguarda a pista livre, 4082. Flip 5367, decolou os 4-0. Chame controle em 1-1-9, decimal 8. 9-8, boa. Boa. Cheque o trem, pouso livre, 1-0, 1-2-0 graus com uma dúzia 9. É livre, pouso 1-0, azul 4-0-2. Correto. solo aos 4-1, livre à direita, parte 4, eu me escuto, deu corte motores, vai, Cap Delta. 0-3-5-3-6-7. Confirma o controle. Controle, está visual com o carro Alfa Tango Tango. Juliette Papel pode chamar. Opa, Alfa Tango Tango, sim. Chame torre 118, decimal no 5. Ponto 95, Juliette, o Alfa Tango Tango. Bom dia, Alfa Tango Tango, direção do corredor Interlagos, visual com o campo. Alfa Tango Tango, bom dia, reporte na vertical da RMA, vento 130 graus, 149, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, corredor Interlagos, visual com o campo. Alfa Tango Tango, bom dia, aproximação direta para o 17, reporte vertical do RMAR, vento 130 graus, 12 nós, Alfa Tango Tango. Gente, vai reportar o vertical do RMAR, Alfa Tango Tango. Bom dia, são 3895, ponto perdão, 0 pronto. Bom dia, Lima mantém cabeceira no 0, então 3895. Mantém no 0, 3895. Juliet, pushback and engine start. Roger, pushback and startup approved, comes for taxi in America, 238. Roger, pushback startup approved, we'll call for taxi, America, 238. São 3191, me chamado pro táxi? Mais 30 segundos, tá? 3191. O Xenem é 255, assim que o TAM iniciar o táxi e liberar o setor, ingresso de Juliette, portão 08. Faz o campo 0862. Xenem 200, desça para 2000 pés, permanece ajuste. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta precisada. Sente para 2000, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizado 6200. Autorizado. Nosso tomador está 319 para o táxi, com 178 a bordo, autonomia de 3 horas e 44, alterna a cabina. Autorizado, táxi, via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Lá 1895, altímetro 1014, distância 3191. Gente, velho, via Pátio, Índia e Alfa, na posse da torre 11895, está 3191. Então 3895, decolou os 44, chama.